pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Vou cair pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada dela. Pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Vou cair pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada dela. Sexo, grana, droga. Vida tem sequela. Sexo, grana, droga. Nada leva dela. Vida é puto, para puto. Já caí na pista, na loucura, na fissura pela rua. Vida é louca, ela também. Ela quer droga, então lá vem. Chama essa mina chama amiga. Ela curte rima, quer balinha. Só pra festa, eu também. Só quer mais, ir além. Essa mina reina quando dança. Perfume lança. Na mesma onda que eu. Pra curtir que ela vem. Fuma o cancã, escuta o som. Bebê dançar, se dá bem. Nem pensar, repartir, quer ficar. Sabe o que quer, quando quer. Dispensar, quem quiser. Afrodite, mina sem limite com fit pip. Só por uma noite, quero a noite inteira. Meia, nove, nove, meia. Um sorriso de sereia, chave de cadeia. Underground do mestrim. Essa mina é sim, mina da lin. Pussy money with dreams. Pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Vou cair pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada dela. Pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Vou cair pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada dela. Só freak no time, se eu entro no ringue, não pisco. O ataque psíquico representa o perigo das ruas do Rio na linha tênue. Digis, que se apaga com nariz, vacilão que quis pra ser feliz. Se não pagou pango, sumiu, saiu e nunca mais voltou. Ninguém sabe, ninguém viu, se ligou qual foi, eu tô vivendo em alta voltagem. O choque que troque, alguém vai pra além. Nunca descansar além, mal e bem, a pista perde, tudo tá entregue. Mina nós domina, alquimia que alucina, ela quer, ela dá. Ritmo que pede pra sentar, tatarada quer gastar. Black label, rasp, explodindo, desejo foi dançar, quer caô. Sua epiderme vai zoar, taca fogo na minha cama que o inferno tá que tá. Representa na loucura que eu vou te contar que tá. A noite oferece e eu venho buscar. O real valor é que ela brilha demais. Vale demais, ela brilha demais. No meu dia a dia, todo dia é dia. Gostosa, me instiga, vem na sintonia. Meu dia a dia, todo dia é dia. Gostosa me instiga, vem na sintonia. Pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Vou cair pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada dela. Pode convidar essa mina. Sai pra procurar uma festa. Caiu pra pista na fissura. Sexo, grana, droga, vida é curta e tu não leva nada.